Madragoas da Amália, com António Vieira. Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição das Madragoas. Hoje vou estar à conversa com Bruno Chaveiro, o guitarrista Bruno Chaveiro vem aqui ao programa para falarmos um bocadinho, neste caso, sobre o teu disco, Bruno. Seja bem-vindo. Muito obrigado e muito boa noite a todos. Temos aqui o disco do Bruno Chaveiro, chama-se Desatino. Bruno, já lá vamos ao disco. Antes disso, eu quero saber como é que te sentes, meu caro. Tudo bem contigo? Como é que têm sido os teus últimos dias? Conta-me coisas. Tudo ótimo e tem sido incrível. Na verdade, é uma felicidade enorme ter lançado finalmente este disco. Que nos deu tanto trabalho, efetivamente, e dedicámos-nos inteiramente a ele durante algum tempo e finalmente está cá fora. Utilizaste aí já duas vezes a palavra finalmente, por alguma razão especial. Sentes mesmo que o processo foi longo, ou pelo menos foi algo que tu desejavas muito? Não foi longo, se pensarmos em tempo. Nós começámos a gravar o ano passado, em abril, portanto passou um ano mais ou menos. O processo efetivamente não foi muito longo, mas deu-nos muito trabalho e exigiu-nos muita dedicação e muito esforço, e por isso digo finalmente, porque finalmente o conseguimos finalmente apresentar às pessoas. Claro. Finalmente está cá, chama-se Desatino, já vamos falar um pouco mais sobre ele, mas quando abrimos aqui o Desatino, e há aqui no interior do disco um textinho de apresentação, não é? Em que tu convidas as pessoas a ouvirem o disco, por assim dizer, fazes uma apresentação, e a primeira frase é: 12 anos passaram desde que peguei numa guitarra portuguesa pela primeira vez. Lembras-te desse momento? Perfeitamente. Perfeitamente. Em que circunstâncias é que aconteceu? Eu quando comecei a aprender com um senhor de Montemor Novo, que é António Vacas de Carvalho, e inicialmente ele começou por me ensinar viola de fado e só mais tarde guitarra portuguesa. E esta vontade que eu tinha em aprender guitarra portuguesa estava presente desde o início. E este meu mestre, António Vacas de Carvalho, ele disse-me, meio na brincadeira, mas falando a sério, obviamente, que ensinava-me guitarra portuguesa só quando conseguisse tocar viola decentemente. Portanto, e lembro-me perfeitamente no dia em que cheguei à aula e que ele me disse: olha, ok, se quiseres começar a aprender guitarra portuguesa, agora é a altura. E foi uma felicidade brutal, claro. Porque já tinhas mesmo essa vontade de tocar a guitarra portuguesa? Tinha desde o início, foi o instrumento pelo qual me apaixonei. E tinhas que idade na altura? Portanto, tinha 14 anos. E foi o instrumento logo inicialmente pelo qual me apaixonei. E tinha esta vontade já desde há muito tempo. E depois, claro, quando o meu mestre me disse... E vamos recuar então até esse momento. Recebes então essa permissão, digamos assim, para começares a tocar a guitarra portuguesa. E o que é que sentes? Sentes uma enorme alegria, já disseste, mas e depois, quando começas de facto a tocar guitarra portuguesa, quais foram as tuas primeiras impressões? Sentiste que estavas ali diante de um desafio difícil, exigente? Sim, a primeira sensação de que me lembro foi de frustração, porque eu tocava já viola na altura e portanto já conseguia, não tocava um nível extremamente elevado, mas já de alguma forma era competente e acompanhava algumas noites de fado, e depois mudar de instrumento foi uma transição de certa forma difícil, porque eu já tinha uma noção real e sabia o que é que era suposto soar uma guitarra portuguesa e qual era o papel dela no fado, mas efetivamente no início não o conseguia executar em condições, obviamente, e portanto esse processo se calhar durou ali uns 2 ou 3 anos de transição da viola para a guitarra portuguesa, foi de alguma forma... Mas agora reconheces a importância de teres começado na viola? Claro que sim. Porquê? Claro que sim. Porque eu comecei, depois de alguns anos a tocar viola, comecei a acompanhar algumas noites de fado e comecei a perceber qual era o papel e qual era a função da guitarra portuguesa no acompanhamento de fado. Quando comecei a tocar guitarra portuguesa, apesar de não conseguir executar, eu já tinha uma ideia presente do que é que era suposto fazer. isso permitiu uma evolução mais rápida, até em casa e sozinho, porque já sabia à partida o que é que era suposto a guitarra portuguesa fazer naquela circunstância. Então, imagina que agora um jovem de 13 anos chegava-se ao pé de ti e dizia que queria começar a tocar guitarra portuguesa. Qual é que era o conselho que lhe darias? Primeiro tinha tem que se ter consciência que é um instrumento que dá muito trabalho mesmo. Não que a viola seja fácil, não é nada disso, mas a guitarra portuguesa tem um nível de complexidade superior, pela técnica, pela abordagem, pela própria afinação, e na verdade a única coisa que é preciso é mesmo amor ao instrumento e dedicação a ele. Para termos uma ideia, quando começaste a tocar e a aprender a tocar a guitarra portuguesa, dedicavas quanto do teu tempo? Tens ideia? Não sei dizer, eu o tempo todo que tinha livre, fora a escola e os trabalhos de casa e pronto, tudo isso que faz parte da altura, o tempo todo que eu tinha livre eu lembro-me de dedicá-lo à guitarra, tocar em casa e de estudar, de trabalhar, portanto dediquei-lhe muito tempo mesmo. Para neste momento termos o teu disco, chama-se Desatino, Bruno Chaveiro, convidado esta noite das Madragoas. Já percebi como é que se deu o encontro com a guitarra portuguesa, mas como é que se deu o encontro com a música e com o fado, mais especificamente? Portanto, eu comecei por tocar viola, tinha 8 anos, quando comecei a aprender. E passado um ano... Tu és de? Montemor-o-Novo. Montemor-o-Novo. Nasceste lá e cresceste lá, pelo menos até... Nasci na Suíça. Meus pais foram imigrantes durante muitos anos na Suíça. E voltei para Portugal com 4 anos. Portanto, a terra natal dos meus pais é Montemor-o-Novo. Lembras-te pouco dessa experiência na Suíça já? Lembro-me de algumas coisas, tenho algumas ideias presentes, mas era muito novo, era muito pequenino, portanto... Para todos os efeitos, a terra que me viu crescer e onde me sinto em casa, efetivamente, é em Montemor. Muito bem. Claro que sim. Tocavas viola desde os 8 anos, dizias? Certo. Comecei a aprender viola aos 8 anos e passado um ano, mais ou menos, conheci então este meu primeiro mestre, António Vacas de Carvalho, que me começou a ensinar viola de fado, concretamente, e foi essa a minha primeira ligação com o fado. E a partir daí, acho que me fui apaixonando naturalmente pela música, pelo fado, concretamente, e pela linguagem, e acima de tudo pela cultura fadista e pelo modo de estar e de ver a música. E portanto, esta foi a minha primeira relação com o fado. E conseguiste estar próximo dessa cultura fadista em Montemor-o-Novo? Sim, há muita gente a cantar em Montemor e a tocar. E eu lembro-me desde os meus 12 anos, mais ou menos, comecei a fazer algumas noites de fado, na altura, a tocar viola, e nós tocávamos todos os fins de semana, praticamente. Portanto, há muitas coletividades, associações, juntas de freguesia, portanto, todo esse circuito, portanto, durante, não sei, uns quase 10 anos, tocava muito regularmente em Montemor e sempre fui tocando, sempre toquei. Bruno Chaveiro, convidado esta noite das Madragoas, estamos a falar sobre o disco Desatino. É verdade que ainda não falámos muito sobre o disco, mas já lá vamos, estamos aqui a conhecer melhor o Bruno. Mas antes de começarmos a falar sobre o disco com mais detalhes, que tal ouvirmos já aqui dois temas? Parece-te bem, Bruno? Parece-me. Olha, vou passar aí o teu disco para que possas ajudar-me a escolher o que é que me aconselhas a ouvir neste momento. Eu propunha começarmos com Simplesmente. Simplesmente? Que é uma composição minha, na verdade, chama-se Simplesmente porque eu acho que retrata um pouco toda a filosofia deste disco, e simplesmente porque é simplesmente uma melodia que eu achei bonita e que quis guardar e mostrá-la às pessoas, da mesma forma que todas as outras. Mas esta especialmente. Yeah. Há bocadinho eu dizia que estavas a usar a palavra finalmente, é um advérbio de modo. Ficamos aqui com outro advérbio de modo. Simplesmente. E temos mais. E depois propunho ouvirmos Dança em Tango, que é um tema de Custódio Castelo. Nós arranjámos e convidei o meu grande amigo e grande músico, acordeonista Carlos Lopes, para gravar comigo. Então temos Simplesmente e Dança em Tango. Exatamente. Dois temas do Bruno Chaveiro para ouvir agora. Thank you. de Simplesmente, também esta dança em tango, dois temas que podemos encontrar no disco Desatino, de Bruno Chaveiro. A sensação que eu tenho, Bruno, é que quando ouvimos este teu disco, há aqui... Nós sabemos que o fado é música urbana. O fado é música urbana, mas há aqui... Nós ouvimos outras músicas urbanas quando ouvimos o teu disco. Eu tenho esta sensação. Ou seja, há aqui outras influências além do fado. Este disco é uma síntese de todos estes anos a tocar e de muitas influências que fui recolhendo. Eu ouço muita música fora... para além de fado, porque gosto efetivamente de... Quando dizes todos estes anos a tocar, esses anos, esse teu trabalho sempre esteve próximo do fado, não é? Essencialmente. Sim, eu sempre me relacionei de uma forma muito próxima com o fado, desde sempre toquei viola de fado e depois então a guitarra portuguesa, mas também fui clarinetista de uma banda filarmónica e tive uma banda de covers quando era mais miúdo também, portanto, e ouço efetivamente muita música, sou apaixonado por música étnica também, acima de tudo. A música tradicional, não só portuguesa, mas cabo-verdiana, argentina, espanhola. No disco. E na verdade, acho que intuitivamente não pensei muito sobre o assunto, mas acabo por ter algumas influências de muitas partes deste mundo, de por onde fui viajando, por onde fui ouvindo, escutando. E este disco é, na verdade, é este resumo do meu percurso. Aliás, tu, nesse texto que há bocadinho citei, que podemos encontrar no disco, falas mesmo em autobiografia. Estes sons acabam por ser uma espécie de autobiografia, lá está, destes teus anos, não é? Claro, eu costumo dizer que este disco é uma espécie de autobiografia em agradecimento. Eu quis, pelo meio da música, contar... parte da história da minha vida e procurei agradecer a algumas pessoas que eu considero que foram realmente importantes neste percurso, porque nós, qualquer percurso se faz acompanhado, ninguém anda por cá sozinho e contamos sempre com a ajuda de muita gente e eu sou muito grato por isso e por isso mesmo quis fazer este disco de alguma forma autobiográfico, permitindo-me agradecer àqueles que eu considero que tenham sido... Estamos a falar de quem, então? Estamos a falar, por exemplo, de António Vacas de Carvalho, por onde as duas primeiras guitarradas que eu aprendi a tocar foram Noturno, de Casimir Ramos, e Variações em Ré, Domingos Camarinha. E estão as duas, gravámos por acaso essas duas guitarradas. E foram ensinadas por António Vacas de Carvalho, portanto, exatamente, o meu mestre António Vacas de Carvalho ensinou-me essas duas guitarradas e efetivamente foi a minha forma de lhe agradecer essa partilha de conhecimentos e essa fase muito importante da minha vida. Agradeço também a Custódio Castelo, porque é a minha referência absoluta e é o meu mestre, efetivamente. Agradeço à minha família. Todos os temas, na verdade, compostos e outros que não compus, mas que escolhi para integrarem este disco, são representativos de alguma altura que eu considero fulcral na minha vida e depois, em consequência disso, agradeço àqueles que foram intervenientes diretamente nessa altura. E também há várias participações neste disco. Eu tenho dois convidados especiais neste disco, são Carlos Lopes, que já ouvimos aqui o tema, com o tema da Centango, e Custódio Castelo, num tema também de minha autoria, que se chama Antigamente. Cá está mais um advérbio de modo. Mais um. Olha, que tal ouvirmos o Antigamente? Vamos ouvir Antigamente. Vamos lá. Thank you. antigamente, com participação de Custódio Castelo, também ele o mestre para Bruno Xavier, convidado esta noite das Madragoas. O Bruno estava aqui a dizer as pessoas às quais agradece, não é, neste disco. É uma autobiografia em agradecimento aos mestres que foi encontrando ao longo da vida, também à família, mas também, certamente, que estás grato aos outros músicos que te acompanharam neste disco, não é? Obviamente, muitíssimo grato, e foram muitos, fomos muito envolvidos neste trabalho. Eu contei com a participação nas violas de João Domingos e de Flávio Cardoso, no baixo André Moreira e José Ganchinho, Eduardo Espinho na guitarra elétrica, como já dissemos, Carlos Lopes no acordeon e Custódio Castelo como convidado à guitarra portuguesa. E ainda a percussão Ivo Martins, exatamente. E claro que lhes estou muitíssimo grato porque partilharam este trabalho comigo e deram cada um deles um pouco de si. Uma das coisas interessantes, quando eu ouvi o primeiro tema deste, eu já nem me lembro qual é que foi, mas quando ouvi um dos temas do disco, foi notar essa guitarra elétrica do Eduardo Espinho, que de facto dá uma cor especial também a este disco. Não sei se concordas. Eu acho que concordo plenamente, claro que sim. Já há algum tempo para cá se tem feito muita coisa relacionada aí no meio do fado com a guitarra elétrica, efetivamente. Eu acho que aquilo que torna especial este disco, nesse sentido, com a utilização da guitarra, é mais do que a execução técnica, é a cumplicidade que eu e o Eduardo temos. Nós conhecemos já há alguns anos e somos irmãos praticamente. E portanto há uma cumplicidade muito grande quando tocámos, e eu acho que isso passou claramente, porque a ideia que fica quando eu estava a ouvir não era que, bem, alguém decidiu meter aqui uma guitarra elétrica para abrilhantar mais o tema ou simplesmente para fazer uma coisa diferente. Não, alguém meteu uma guitarra elétrica aqui porque esta guitarra elétrica faz sentido, não é? Sim, nota-se claro que sim, é muito claro orgânico. Eu, mais do que. Claro que todos os músicos que gravaram, eu considero-os todos eles grandes e enormes músicos com capacidades incríveis. Mas mais do que isso, mais do que o músico, eu convidei pessoas e amigos para partilhar este caminho. E independentemente, vamos supor, se o Eduardo tocasse saxofone, em vez da guitarra elétrica teríamos saxofone no disco, porque efetivamente eu quis trabalhar com o Eduardo neste caso em concreto, e não pelo facto de ser a guitarra elétrica. E eu acho que esta filosofia foi o que permitiu que este disco transpareça esta cumplicidade entre os músicos e esta partilha assumida da música. Mas apesar de teres muita gente a trabalhar contigo, a verdade é que a produção ficou a teu cargo. A produção ficou a meu cargo. É um mundo que me fascina, o mundo da produção. E na verdade temos que começar por algum lado, obviamente, e eu servi-me de mim próprio enquanto cobaia. Foi na verdade a minha primeira produção, foi o primeiro disco que alguma vez produzi, e pronto, e correndo eu o risco de ser bom ou mau, portanto servi-me, como disse, de cobaia para dar início a este percurso que eu espero mais tarde poder continuar nesta. Quais foram os desafios da produção? Lembras-te de alguma coisa? Eu sei que é difícil estar a falar disto para um público leigo e para um locutor leigo também, eu não vou apanhar, mas houve assim alguma coisa desafiante na produção? Tudo foi desafiante porque há muitas decisões e pequenas decisões a tomar na concepção dos arranjos, na composição dos temas, ou na própria escolha do repertório, no alinhamento, no sítio, a decisão e a escolha do sítio onde vamos gravar, quem mistura e quem masteriza. Portanto, são tudo pequenas decisões que têm repercussões enormes no resultado final. Portanto, desde o dia 1 até que saiu o disco, eu considero que todos os pequenos pormenores foram desafiantes, precisamente porque uma decisão mal tomada podia ter condicionado de alguma forma este trabalho, e efetivamente outras decisões que não tomei poderiam ter melhorado ainda este disco. Lembras-te de portanto, alguma coisa? Claro que nós vamos aprendendo, como disse, foi a primeira produção que Sim. fiz, e estou muito feliz, francamente feliz com o resultado. Mas o segundo disco certamente já, espero eu, que será melhor que este. Nós vamos aprendendo e houve algumas coisas que se calhar resultariam melhor de outra forma, alguma perspectiva sobre os arranjos, alguma perspectiva sobre a própria composição ou o alinhamento. O que é que as pessoas têm dito a propósito do disco? O disco é recente, na verdade, portanto... Mas as pessoas agora, também que estão mais próximas de ti, que certamente já ouviram. Toda a gente, felizmente, que tem falado comigo, me tem dito que gosta muito e que de alguma forma ficou surpreendido por não ser talvez aquilo a que estamos habituados a ouvir, no sentido muito mais... Nós gravámos guitarradas e instrumentais tradicionais, obviamente, como falei, o Noturno, Casimir Ramos, as Variações em Ré do Camarinha, a valsa em si do Fontes Rocha, mas efetivamente a linha condutora deste disco foi no sentido de criar música instrumental e como disse há pouco, portanto, aquele tema simplesmente... À semelhança dos outros, são simplesmente melodias que eu achei bonitas e que quis registar e quis guardar. E esta foi, acima de tudo, a filosofia do disco. E se calhar difere de alguma forma em relação àquilo que outros têm feito, e muitíssimo bem, muitíssimo bem. Esta é apenas a minha cor, a minha forma de me expressar. É a tua proposta. Chama-se Desatino. Bruno Chaveiro, convidado esta noite das Madragoas. Vamos ouvir mais dois, Bruno? Escolhe aí. Vamos ouvir mais dois. Podíamos ouvir Valsa em Si, de Fontes Rocha. José Fontes Rocha é uma das minhas maiores referências. E podemos ouvir Desatino, que é o tema que dá nome a este disco. Dá nome ao disco. Então vá. Valsa em Si e Desatino. Dois dos temas do disco Desatino, o disco de estreia do Bruno Chaveiro. Thank you. E depois de Valsa em Si, também este Desatino, o tema que dá nome ao disco do Bruno Chaveiro, e é sobre este disco que estamos a falar aqui nas Madragoas. O meu convidado é precisamente o Bruno Chaveiro. Há bocadinho eu dizia, disse qualquer coisa como perante, o Bruno estava a falar da produção, e eu disse, perante um público leigo, bem, algum público leigo, eu sei que há pessoas entendidas aí em música a ouvir desse lado. Não, sabes que, Bruno, a vida de locutor não é fácil. Nós somos Imagino que não. Muitas vezes não somos compreendidos, e depois recebo logo um e-mail a dizer, não, nem todo o público é leigo. Só porque o locutor é, não quer dizer que todo o público também seja. É, mas pronto, calma, eu sei disso. Fica aí a minha culpa. Bruno, estava aqui a olhar para a capa. Fala-me desta capa do disco, Desatino. Eu vou colocar a capa no Facebook das Madragoas, por isso se quiserem passar por lá podem ver esta capa, mas eu gostava que me falasses da capa, que tem inclusive uma... Gostava que me falasses de toda a capa, mas esta capa tem a particularidade de ter aqui uma inscrição em braille. Que seja o próprio nome do disco. É o nome do disco, portanto diz exatamente o texto da caixa, uhum. da capa, portanto Desatino, Bruno Chaveiro. Eu acho efetivamente que deveria ser obrigatório ter não serei o, ter inscrição em braille de todo o texto do disco, inclusivamente. Portanto, foi uma ideia que nós tivemos e que naturalmente todos concordámos em conjunto, porque na verdade acho que faz todo o sentido, portanto, em prol da não exclusão de quem quer que seja. Toda a gente tem o direito de o ouvir e de saber o que é que está a ouvir. E é uma excelente ideia, sem dúvida. Portanto, nesse aspecto, tenho pena que os custos sejam lá. Não me estou a queixar, obviamente, mas será a minha posição e talvez de sensibilização, de alguma forma. Considero que seria obrigatório ter inscrição em grail de todo o texto integrante no grafismo do disco, e infelizmente nós tivemos capacidade de colocar a inscrição apenas na capa, mas as coisas são assim e vamos fazendo as coisas. Mas fica essa da boa ideia possível. E também que sirva de inspiração para outros trabalhos. Espero e para outros Espero discos. Chama-se Desatino, traz hashtag, não é? Sim, sim. Porquê? Porquê que optaste por... Aqui apelar à modernidade e na verdade vivemos no mundo das redes sociais neste momento. E é já para a malta começar a marcar, não é? Hashtag Desatino. Claro que sim, e acaba por se criar conteúdo que é benéfico para mim, obviamente, e para as pessoas que escutam e que vão pesquisar sobre o disco. Aliás, eu ia dizer, hashtag Desatino, hashtag Bruno Chaveiro, mas eu acho que depois de ter dito que o público leigo, não é? Depois dessa pérola, andei ao longo desta entrevista a dizer mal o teu nome. Tu dizes Chaveiro. Bruno Chaveiro. Então quer dizer que temos de regravar isto tudo. Não há necessidade, porque eu já vou tanto habituado. Muito pouca gente me chama Bruno Chaveiro. Ah, mais descansado, mais descansado. Mas que... Já deixei de me chatear com isso. Bruno Chaveiro, é assim que se diz. Foi o meu convidado, é o meu convidado, estamos aqui na reta final do programa. Bruno, o teu disco é uma autobiografia. Normalmente, quando um escritor, não és um escritor, mas és um artista, e quando um artista ou um escritor escreve uma autobiografia ou quer fazer uma obra que seja autobiográfica, e isso serve para contar a sua própria história, obviamente, mas também para saber mais sobre si próprio. Claro que sim. Tiveste também essa sensação? Esta decisão de gravar o disco foi uma altura da minha vida em que eu decidi e precisava de parar e pensar sobre aquilo que já tinha feito e sobre o percurso até então e perceber por onde é que era o caminho, por onde é que eu queria ir. E este disco é efetivamente um resumo disso. Foi um ponto de viragem que eu parei, refleti e achei que estava na altura. Portanto, acabei por aprender muito sobre mim, obviamente, a voltar a relembrar-me e a reviver o meu percurso até então. É claro que voltamos a reviver alguns momentos, algumas emoções, e aprendemos muito e a lidar com essas emoções. O que é que este disco te ensinou? O que é que este disco me ensinou? Eu percebi efetivamente que todas as pequenas... as nossas pequenas conquistas, todas as pequenas vitórias são importantíssimas e devemos considerá-las como grandes feitos. Para nós, obviamente. E por outro lado, que todos os momentos menos bons, todos os nossos problemas e portanto, percalços no nosso caminho, são, na verdade, momentos maus na altura em que acontecem, mas assim que resolvemos esses problemas, assim que os ultrapassamos, torna-nos mais fortes e portanto, acima de tudo, foi uma conciliação com o passado e com todas as coisas que correram menos bem, efetivamente. E esses momentos menos bons são os momentos que resultam em melhores composições, por assim dizer. Há artistas que compõem melhor quando estão assim a ultrapassar alguma frustração, alguma angústia em particular. Acontece o mesmo contigo? Na verdade, sim. Sim, de alguma forma, sim. Aliás, foi por causa disso que eu estive a dizer mal o nome durante toda a entrevista. Era para ver se o Bruno ficasse mais em baixo e possa compor. Não, claro que sim, porque eu acho que mais do que as coisas boas são as coisas, são as nossas dificuldades que nos fazem refletir e que nos fazem pensar mais sobre a vida. E é desses momentos de reflexão que nasceram a maior parte dos temas deste disco concretamente. E portanto, sim, talvez tenha sido nessas alturas menos felizes que acabaram por surgir as composições que acabaram por integrar este trabalho, este desatino. Inclusive o tema Saudades também surgiu de um momento desses, ou não? O tema Saudades surgiu exatamente num dia em que senti muitas saudades de casa. Estas saudades são saudades da minha casa, que é Montemor, da minha família, dos meus amigos, porque esta vida de música e de muita estrada leva-nos a ficar muito tempo longe de quem realmente gostamos e de quem amamos. E vives em Montemor? Eu vivo em Lisboa. Vives em Lisboa neste momento? Vivo aqui em Lisboa. Okay. E a minha vida é um desatino constante, e daí o nome também, de muita correria, muitas viagens, muitas horas de estrada e sem dormir, e na verdade faz-nos sentir, há alturas em que temos muita gente à nossa volta, mas realmente nos sentimos sozinhos, porque sentimos falta, pelo menos eu sinto falta de casa e da família e dos amigos, e estas saudades são isso precisamente. E terminamos assim com estas saudades. Não sei se queres acrescentar mais alguma coisa, Bruno, aqui na reta final, alguma coisa que queiras mesmo dizer. Queria apenas agradecer o convite e agradecer a todas as pessoas que nos escutaram e a todas as pessoas que escutaram e que vão escutar este disco. Foi feito para as pessoas, foi feito para vocês e espero que gostem. Ficaria muito feliz. Está feito, e fica também como sugestão das Madragoas de hoje este disco de estreia do Bruno Chaveiro, chama-se Desatino. Desatino também foi a minha prestação ao longo desta noite das Madragoas. Bruno Chaveiro, convidado. Ouçam o disco, vale mesmo a pena, e terminamos com saudades. As Madragoas, já sabe, regressam amanhã. Para todos, um forte abraço.